novembro pro dia. Na saída do pátio 3 do Whisky Juliet Novembro. Bravo, Alfa Tango, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4. Bravo, chame torre no 8 decimal 95. Dia, prossiga o Vitor Charlie Bravo. Chame baixado travado, sinal da 10, 130 graus, meia dúzia. Autorizado e tático. Novembro é pronto para ingressar no pátio 1. Autorizado ingresso, reporte no término do reboque, Whisky Juliette Novembro. Reportará no término do Novembro. Romeu, Vitor Charlie Bravo, pouso autorizado, pista 90, 140, grau 71. Autorizado, pouso 90, Papa Romeu, Vitor Charlie Bravo. Papa Romeu, Vitor Terry Bravo, solo 23, o bate irá prosseguir? Sim, pode prosseguir essa parte. E esse TAM aí que tá na remota, é isso? Vai para o portão 7? Autorizado. Salvador, muito bom dia, é o Webjet Whisky, Juliette, Quebec. Diga. Solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, box número 01. Chame na saída do pátio 3. Chamará o Juliette Quebec. Salvador, Webjet Whisky, Juliette Quebec, já se encontra pronto para ingresso no pátio 1. Autorizado ingresso. Cliente ingressando, Whisky, Juliette Quebec. Papa Romeo Bravo, Alfa Tango, via Torre. Papa Romeo Bravo, Alfa Tango, via Torre. Papa Romeo Bravo, Alfa Tango, via Torre, Salvador. Próximo Tango, escuta. Prossiga, Tango. Alfa Tango, chame Torre no 9 decimal 6. 9 decimal 6, Tango. Esse som instante é cópia, 1014, 1014. 1014, 2 para. Ok, autorizado. 190, 50 graus, 612, 1014. Boca. Bom, meu bravo, a Fontana, solo 36, parte aqui da Campeão para 3. Obrigado. Voo 9271, tá bom, cópia?